Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. É o programa Central do Sertanejo que está chegando na sua quarta-feira. Que maravilha! Chegou a quarta-feira, dia 20 de abril do ano de 2016. Aonde você estiver, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. É o programa Central do Sertanejo que está começando na sua rádio favorita. Eu aqui no estúdio e você aí do outro lado, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, aonde você estiver, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pelo carinho da sintonia. Hoje é quarta-feira, é meiozinho de semana, e eu já quero mandar aquele abraço especial pra você que tá aí, ouvindo a gente na internet, pra você que tá curtindo o nosso programa Central do Sertanejo, que curte a gente de segunda a sexta-feira. Olha que maravilha, é um prazer enorme estar juntinho com vocês. Eu sou seu amigo Silvio Ferraz, e uma hora de sucesso, eu prometo, com certeza. Muita informação, muita coisa boa vai passar por aqui. É só você aumentar esse volume e curtir de montão, porque tá começando. É o Central do Sertanejo. Vou falar pra vocês aqui. Primeiro dia do Ribeirão Rodeio Music. 40 mil pessoas amanhecem ao som de Wesley Safadão. Olha que luxo, hein? O primeiro dia da 12ª edição do Ribeirão Rodeio Music trouxe a apresentação da cultura sertaneja com orquestra de violeiros e também muito resgate das tradições, né? Como comitivas de rancho, também mulas trairadas, pau de fuxico, entre outros. Olha que legal. E é claro, rolou muitos nomes importantes da música sertaneja, como Bruninho e Davi. Também tivemos aí João Bosco e Vinícius, Matheus e Cauã. E é claro, o pessoal amanheceu ouvindo aquele Wesley que é 100% safadão, né? Eita! O pessoal curtiu demais, gente. Olha que bacana esse show, hein? E às 5 e pouca da manhã, o pessoal só gritava: vai safadão, vai safadão. É isso aí, né, gente? E a gente começa o nosso programa de hoje com Ivete Sangalo e Wesley Safadão. É sucesso. É Central do Sertanejo. Boa quarta-feira. Parece que o vento leva notícias de mim pra você. Parece que o vento traz notícias de você pra mim. Parece que as noites se tornam mais frias longe de você, e a danada da saudade vem. Chega e mostra quando a gente gosta, saída não tem. Perdi as contas que a gente se deixou e voltou. Em cada reencontro se amando mais. Mas na verdade é que o amor não nos deixa sendo rivais. E por que será essa nossa estranha maneira de amar? Pra que brigar se a gente se separa, mas nunca se deixa? Parece que o vento leva notícias de mim pra você. Parece que o vento traz notícias de você pra mim. Parece que as noites se tornam mais frias longe de você, e a danada da saudade vem. Chega e mostra quando a gente gosta, saída não tem. Perdi as contas que a gente se deixou e voltou. Cada reencontro se amando mais. Mas na verdade é que o amor não nos deixa sendo rivais. Por que será essa nossa estranha maneira de amar? Pra que brigar se a gente se separa mais do

e me diz três palavras e fica tudo bem com a gente. Você não me conhece. Tá aí o som do Gustavo Lima no Central do Sertanejo. Você não me conhece. Passou também por aqui o Luan Santana com o Super Som Cantada. É sucesso em todo o Brasil? É claro que é sucesso aqui no Central do Sertanejo. O melhor programa de música sertaneja do seu rádio. O intervalo tá vindo aí. Na volta tem mais informações. Na volta tem mais sucesso. É só você ficar ligadinho, ficar ligadinha no melhor programa de música sertaneja do seu rádio. Qual que é? É o Central do Sertanejo, claro, né, gente? Eu vou, mas eu volto com muito mais sucessos no programa Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Olha o programa Central do Sertanejo de volta, trazendo para vocês muito mais músicas. O melhor do sertanejão você ouve aqui com certeza. Como é que tá essa quarta-feira? Tá tudo bem? Tá tudo beleza? Espero que sim. Ouvindo o Central do Sertanejo, fica bem melhor com certeza. Um programa feito especialmente para você que curte música sertaneja de qualidade. Olha que maravilha. Tô trazendo agora o novo som da dupla que tá aí arrebentando em todo o Brasil. Eles que já têm 25 anos de carreira e recentemente lançaram um novo DVD e vem aí também com novas músicas tocando em todas as rádios do Brasil, né? Já tocaram aí a música Flores em Vida, já tocaram o Defensor e agora estão com esse sucesso, Se For Pra Judiar. É Zezé de Camargo e Luciano, no Central do Sertanejo. Boa quarta-feira! Solidão, palavra forte, o amor é maior. Solidão é tão doída, a dor é bem pior. Solidão é dor sofrida, machuca e castiga sempre um coração. Fala por falar que ama, sentimento sempre engana. Se não for amor e paixão, eu não me entrego inteiro. Estou cansado de aventura, de amor traiçoeiro. Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde, você pode ir. Mas se for de coração, eu me entrego em suas mãos. Você pode vir. Você pode vir de coração aberto se entregar pra mim. A porta do meu peito está aberta aqui, só pra você. Se for pra judiar, não pense duas vezes, não quero sofrer. Não pense duas vezes em me envolver. Só com mentira, prazer por prazer. Eu não me entrego inteiro. Estou cansado de aventura, de amor traiçoeiro. Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde, você pode ir. Mas se for de coração, eu me entrego em suas mãos. Você pode vir. Você pode vir de coração aberto se entregar pra mim. A porta do meu peito está aberta aqui, só pra você. Se for pra judiar, não pense duas vezes, não quero sofrer. Não pense duas vezes em me envolver. Só com mentira. Você pode vir. Coração aberto se entregar pra mim. A porta do meu peito está aberta aqui. Só

seu futuro tá nas suas mãos. Central do Sertanejo, João Carreiro, Faça o que quiser de mim. É o melhor da música sertaneja, você ouve aqui no programa Central do Sertanejo, que de segunda a sexta-feira está aqui na sua rádio preferida, essa rádio que é campeã de audiência. Tá todo mundo ouvindo, tá todo mundo ligado. Você na sua casa, você que tá trabalhando, tá no seu carro, obrigado pela carona, tá na internet, valeu pela conexão. Olha que maravilha, tá todo mundo ouvindo, né, gente? É o Central do Sertanejo, esse programa que com certeza é show! É um show de sucesso no seu rádio. E por falar em sucesso, vou trazer para vocês aqui agora uma dupla que com certeza está arrebentando no cenário nacional. Já faz um tempo, né? Já deve ter uns 4, 5 anos mais ou menos que essa banda, que essa dupla surgiu, que vem aí também com uma super banda, né? Os shows deles são assim impecáveis, altas produções, são donos de uma empresa que também agencia os maiores sucessos da música sertaneja. Já sabe de quem eu tô falando, gente? Sabe não? É do Fernando e do Sorocaba, né? Com certeza. Vou tocar esse super sucesso, que eu acho que é um dos maiores sucessos agora do momento dos dois, né? Anjo de Cabelos Longos, no Central do Sertanejo. Boa quarta-feira. Se eu estivesse em um deserto, sozinho com sede e com medo, você apareceria com um copo d'água e gelo. Tivesse a deriva no meio de um oceano, você chegaria num bote dizendo: sobe, eu te amo, meu anjo de cabelos longos, meu anjo de cabelos longos, anjo que me deixa. Anjo que me abraça, anjo que me ama, anjo que me cuida, anjo que me leva, anjo que me salva, anjo que me guia, anjo que me cura. Não sei se eu estou em uma nuvem ou estou em suas mãos, meu anjo de cabelos longos, meu anjo de cabelos longos. É como se você pudesse antecipar meus passos, entender meus medos, enfeitar meus sonhos. Porque eu me abrigo nos seus olhos, me encontro nos seus braços e protegido adormeço na sua paz. Se a deriva no meio de um oceano, você chegaria num bote dizendo: sobe, eu te amo, meu anjo de cabelos longos, meu anjo de cabelos longos. Anjo que me beija, anjo que me abraça, anjo que me ama, anjo que me cuida. Anjo que me leva, anjo que me salva, anjo que me guia, anjo que me cura. Não sei se eu estou em uma nuvem ou estou em suas mãos, meu anjo de cabelos longos, anjo de cabelos longos, meu anjo de cabelos longos, meu anjo de cabelos longos. Cabelos longos. Central. do sertanejo. Eu te disse que eu era inocente, baby. Não te dei nenhum motivo pra desconfiar. Mas o teu ciúme acabou com o nosso amor. Eu te disse que te amava, pedi sua mão. Mesmo suspeitando que você diria não. Não me importei, me dediquei de coração. E do resto do mundo eu não quis saber. Porque meu mundo era você. Eu te amei, te entreguei meu coração. Eu te dei minha vida, fiquei do seu lado. E caí no seu mundo de ilusão. Mas mesmo assim não deixei de ser o vilão. Então agora é a música nova do cantor Zé Felipe. É esse cantor aí que é filho do Leonardo. Ei, sucesso! E é claro, a participação mais que especial da MC Ludmilla, marcando presença aí nesse Central do Sertanejo, né? Que legal, que bacana! Uma parceria que com certeza deu muito certo e tá fazendo muito sucesso em todo o Brasil. Zé Felipe e Ludmilla, Não Me Toca, aqui no Central do Sertanejo. Galera, o nosso programa vai ficando por aqui. Agradeço a todos o carinho da audiência, o carinho da sintonia nessa quarta-feira. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Um grande beijo para todo mundo. Muita saúde, muita paz, muita amizade. Continue na programação que vem aí mais um líder de audiência. E é claro que eu vou tocar a saideira para vocês, né, gente? Eita! É Central do Sertanejo. Fui, galera. Fiquem com Deus, eu tô indo com ele. Vem aí, vou trazer para vocês agora sucesso, hein? Leonardo e Eduardo Costa. Como eu chorei! Ô, oh, quarta-feira, amanhã é quinta-feira, né, gente? Amanhã, dia 21, é feriado. Eu estarei de volta para trazer o Central do Sertanejo para você. Tudo de bom. Valeu, valeu! Você